Mais uma dos NM, junto com o DJ Nenê. Ela é a melhor mamando, não tem jeito. Ô mulher, eu só quero resumo, não quero saber dessas lorotas. Tá com o Kevin, neném e o magrão atrás do paredão que elas adoram. Tá com o Kevin, neném e o magrão atrás do terrorista, elas adoram. Então me mamou, da hora, gozei, tu pode embora. Me mamou, da hora, gozei, tu pode embora. Tu me mamou, da hora, gozei, tu pode embora. Me mamou, da hora, gozei, tchau. No baile funk de favela, eu te faço a proposta, Kevin e o ZNM. Vai te fazendo a proposta. Tu me mamou na hora, você tu vai embora. Me mamou na hora, você tu vai embora. Me mamou na hora, você tu sai fora. Me mamou gostoso, mamou até a minha bola. Me mamou na hora, você tu vai embora. Tu vai embora, me mamou na hora. Você tu vai embora, você tu vai embora. Sai fora. Aê, aê, caralho, nenê. Mais uma dos NM, junto com o DJ Nenê. Ela é a melhor mamando, não tem jeito. Ô mulher, eu só quero resumo, não quero saber dessas lorotas. Tá com o Kevin, neném e o magrão atrás do paredão que elas adoram. Tá com o Kevin, neném e o magrão atrás do terrorista, elas adoram. Então me mamou, da hora, gozei, tu pode embora. Me mamou, da hora, gozei, tu pode embora. Tu me mamou, da hora, gozei, tu pode embora. Me mamou, da hora, gozei, tchau. No baile funk de favela, eu te faço a proposta, Kevin e o ZNM. Vai te fazendo a proposta. Tu me mamou na hora, você tu vai embora. Me mamou na hora, você tu vai embora. Me mamou na hora, você tu sai fora. Me mamou gostoso, mamou até a minha bola. Me mamou na hora, você tu vai embora. Me mamou tu vai embora, me mamou na hora. Você tu vai embora, você tu vai embora. Sai fora. Então me mamou da hora, gozei, tu pode embora. Me mamou da hora, gozei, tu pode embora. Me mamou da hora, gozei, tu pode embora. Me mamou da hora, gozei, tchau. Da hora, gozei, tu pode ir embora. Me mamou, da hora, gozei, tchau. No baile funk de favela, eu te faço a proposta, Kevin e o ZNM. Vai te fazendo a proposta. Tu me mamou na hora, gozei, tu vai embora. Me mamou na hora, gozei, tu vai embora.